Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes. Emissão número 89 de Conversas Aleatórias. Hoje é domingo, dia 19 de outubro de 2014. Situamos-nos aqui, juntamos mais dois locutores para ter conversas aleatórias. Um bocado pobrezinhas, mas é o que a gente sabe. Para também conversar, no fundo, com os ouvintes que podem ouvir ou não. O Nuno Miguel já falou, o Joaquim Pereira vai falar agora. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Meninos e meninas, abaço e traquinas. Continuo. Nós hoje vamos ser covardes, ser castigados como deve ser e depois não sentir saudade de ninguém. Ah, para já salientar que, para quem ouviu na semana passada, talvez tenha reparado, é provável que tenha reparado, que houve ali um corte a nível técnico inesperado, que só reparamos nisso já depois da edição. Se não repararam, é porque estavam a dormir. Se repararam, pedimos aqui as desculpas, mas o problema não foi nosso, foi a nível técnico e alheio à nossa vontade. Que a gente não manda em tudo, não é, Joaquim Pereira? Nós, também se mandássemos, era o fim do mundo. Se cada um fizesse o que queria, mesmo assim já se vai explodir. Já se faz o que queria, já vamos lá daqui a um bocado. Bom, vamos começar com a última conversa, quase a última frase da semana passada, que eu fiquei aqui com o desafio lançado ao Joaquim por causa de uma frase que eu disse e que ele concordou, e isto pegando no último registro, um dos tópicos deste programa, é registro, quer seja áudio, literário, neste caso é literário, escrito, qualquer coisa. É escrito e literário, é as duas coisas. Vem num livro e é escrito. Em que nos Maias o Eça de Queiroz escreveu que a raça portuguesa, através da voz de uma personagem, era a raça mais cobarde e mais fraca da Europa. Joaquim Pereira disse logo, E é, meu... Porquê, Joaquim Pereira, será preciso chegar a este ponto? Dizia que os portugueses são mais cobardes e mais fracos. Verdadeiramente, na realidade, se analisarmos a mentalidade dos portugueses, verificamos que são fracos. Se for para fazer barulho, depois de haver uns comandantes, os dirigentes, aí vai tudo para a molhada, mas com aquela coisa que depois, se eles derem, quando chegarem a mim, eu já cá não estou. Não são seres de... Está a dizer que mandam muita conversa, mas depois no momento da verdade... No momento da verdade, encostam-se para o lado. No meio das multidões, fazem, acontecem e não sei o quê. Isso é ser covarde e a parte ser fraca. Fraca porque não tem nervo. Já houve em tempos que até tinham nervo demais quando iam para o assalto às outras regiões. Hoje é um... Olha, estamos para aqui, vamos indo, seja o que Deus quiser e boa noite. Não... Ia-me espalhar. É o portuguesinho no seu cantinho. É. Pronto. Mas... Diz, continua. Há aqui uma a frase diz assim. É a raça mais cobarde e mais fraca da Europa. Bem, aí não sei. Aí, como é que você sabe se os outros são mais cobardes ou mais fracos? Não é. A pessoa tem que ir literalmente ao conteúdo da palavra que diz. E não podemos estar a dizer coisas que não sabemos. Claro. Por isso mesmo. Somos exagerados nas autocríticas. E o Joaquim Pereira é um desses portuguesinhos. Pronto. Está dito. Porrada. Mas, na Europa, ou do mundo até, nem pensar, não. Estes são os tais estudos que fazem, que entra por uma porta e devia sair por quinto ou décimo andar, porque não tem razão de ser. Isto foi a continuação da aula anterior, o Joaquim Pereira sempre com uma visão muito positiva do povo lusitano. Lusitano-luso. É a mesma coisa. Eu sei, mas luso, estou a fazer publicidade a uma certa coisa. E lusitano também. Há de haver com... Não, eu não disse lusitânia, disse um lusitano. Povo lusitano. Ainda não é continuação da aula anterior, mas há aqui uma notícia que não foi desta semana, que eu vi escrita no dia 6, portanto já na outra segunda-feira, sim. Mas não comentei na semana passada, porque o programa já ia quase em 40 minutos, e então já chegava de conversa. Ficou para esta semana o quê? Uma coisa que nós batemos palmas, não é, Joaquim Pereira? Aqui, lá está um homem... De registro passamos para a notícia, e a notícia diz o quê? Que Ah, espera aí. Eu espero. Então vou eu dizendo enquanto eu vou você espera. Já. Os tribunais validam, e aqui ponho um à parte meu, validam declarações no Facebook para confirmar os despedimentos. E agora basta outra. Sempre a tal cobardia que as pessoas têm, que aproveitaram-se destas tecnologias modernas e que é o Facebook, ou lá como é que se chama, e colocar ali a escrever, a insultar, tanto seja aquilo, porque, penso eu, como eu sou um leigo na matéria, é possível ir-se à fonte de onde foi emitida essa saudação. As palavras. Eu penso que sim, não é? Sim. Portanto, muito bem, os tribunais, depois as firmas ou as pessoas que são insultadas, vão aos tribunais e os tribunais podem utilizar aquilo para várias. Se o fulaninho for um empregado, é despedido e sem direito a nada. Isto indiretamente, e sem querer, mas com querer agora, está relacionado com a frase anterior dos maias, porque é assim, o trabalhador enfrenta o patrão, enfrenta o responsável, enfrenta é o diretor, não lhe diz diretamente, também podia dizer, sem ser mal educado, e dizer, olha, isto aqui poderia estar feito de outra maneira, o sistema não está correto, poderia-se adotar outra estratégia. Não diz. Mas depois, vai para o Facebook e escreve. Eu não vou estar aqui a dizer o que as declarações que eu ouvi, portanto, ouvi, mas foram escritas por um trabalhador em causa. A insultar, de forma barata, como se costuma dizer, a insultar o seu patrão. Faz conta que chamou-lhe estúpido e burro e porco e pior. Depois diz o trabalhador em causa, que já foi dos primeiros, se calhar mesmo o primeiro, a ser punido com esta estratégia, com esta medida de... Ah, e falta dizer que foram os tribunais da relação do Porto e de Lisboa que confirmam que decisões de despedimento de trabalhadores com base em declarações feitas no Facebook foram consideradas válidas como prova. Ou seja, o que escrevem na sua página na internet, na rede social, são prova para despedir um trabalhador. E o que acontece? Acontece que o trabalhador, em frente ao patrão, ao diretor, não fala... Ou vai falar, acho que é parte do covarde, ou vai falar para ver outros colegas, mas depois chega ao Facebook e escreve o que lhe apetece. Ora bem, as pessoas, como é que as pessoas não pensam? Eu defendo, e o Joaquim Pereira também defende, a liberdade da expressão em que as pessoas, educadamente, deverão falar, exprimir suas opiniões. Mas não podem pensar que o Facebook, o Twitter, a internet, é um faroeste. Não podem pensar que chega à internet e pode escrever o que lhe apetece e depois, porque... Porque como eu não disse pessoalmente em frente à pessoa... E o que eu estava a dizer? O trabalhador disse que estava em causa a privacidade dele. Peço desculpa ao senhor trabalhador. Se você escreve uma coisa que não sei quantas pessoas, centenas ou milhares, podem ler, onde é que está a privacidade? Privacidade era se falasse para si mesmo, para rezar, ou se falasse à sua mulher em casa. Agora me escrever para a internet, onde é que está a privacidade? E ele disse que devia estar estava em causa a privacidade dele, que deviam estar a proteger o seu direito a... O direito que é insultar os outros de forma como lhe apetecesse. Mas como é na internet, não se pode tocar. Pronto, esses tempos acabaram, eu acho bem. Eu, ainda voltando atrás, quando tu disseste... Da liberdade de expressão. Eu, por acaso, só uma vez, é que me aconteceu isso. Um dos patrões, dos muitos que tive, chegou a altura, eu já contei aqui, deve-se te lembrar... Muito a conversar, que não levantei muita garimpa, só muito respeitosamente disse. Porque ele não queria que eu fosse férias, nem queria pagar o subsídio, nem nada. E eu muito bem. Está bem, Sr. Fulano, você não me quer dar. Mas uma coisa diz, eu vou, porque tenho já tudo programado, e vou fazer as minhas férias. E quando vier, logo se vê o que é que nós arranjamos. E assim fui. Não fui para aqui ou para lá dizer, olha, filho da mãe, não me quer fazer isto, não me quer deixar. Não. Eu com ele falei, como estou aqui a falar com vocês. Olhos nos olhos, cara na cara. Para os ouvintes, não. É para os ouvidos. É boca para... nos ouvidos. Mas o Nuno, sabe, como estou a conversar com ele, E tudo. Uma coisa é certa. Quando cheguei, recebi tudo o que tinha direito e continuei a trabalhar. Não quer dizer que fosse por muitos mais anos. Mas enquanto a coisa deu, enquanto não me apareceu outra bater-me à porta, tudo bem. Podem continuar. Agora, as pessoas... O resultado disto é que as declarações que cada pessoa agora publicar no Facebook... Facebook, uma rede social. É sobre a sua empresa ou o seu chefe, podem ser utilizadas num futuro processo de despedimento. Isto foi o que resultou de acordos dos tribunais em relação do Porto e de Lisboa. Que era o que eu estava a dizer ao bocado. A pessoa não... Se bem que, há uns tempos eu li numa revista, acho que foi na Visão, que há tendência para as pessoas discutirem os temas na internet quando... quando têm noção ou quando se apercebem que o seu grupo está de acordo. Ou seja, quando têm uma opinião divergente, não se arriscam a meter lá. É muito mais fácil, acho que é 80 e tal por cento, foi um estudo que fizeram, 80 e tal por cento de probabilidade de comentar uma coisa comigo, se tiver, mesmo que esteja em discórdia, há muito maior percentagem se for pessoalmente, e é praticamente metade ou menos de percentagem de probabilidade da pessoa ir comentar isso para a internet. Ou seja, já há uma noção das pessoas... Que tenham liberdade, mas limitam-se a si próprias de não serem divergentes ou não serem muito discordantes e não causarem polémica. Depois há estes que vão para lá e até hoje, e se calhar muita gente vai continuar a pensar assim, apesar destas decisões, destas notícias, posso escrever como apetecer, porque estou num país livre e esta página é minha e eu tenho direito à privacidade, mesmo que sejam 150 pessoas a ver, 150 mil às vezes, eu tenho direito à minha privacidade e posso insultar quem quiser, quer dizer, é que depois pode não ser só um insulto. Pode ser informações da empresa, pode ser coisas que supostamente deviam ser confidenciais. Olha, mas é a minha página Facebook, posso fazer como tem. Eu tenho uma norma que é relacionada com isto. Eu não tenho nada disto dos Facebooks, nem dessas coisas todas, nem internet, nem nada. O que tenho a dizer, lá vou eu à trave, à tal frase que disse há bocado. Qualquer conversa que eu tenha com uma pessoa é olhos nos olhos. Mas quando eu vejo que essa pessoa é impossível de conversar, corto logo o fio à meada e acabou-se e até amanhã. Porque estar depois a ganhar uma luta ali de palavras e que... Não, isso é no Parlamento que eles brincam com a nossa cara e fingem que estão ali a lutar pelo... o pubinho e é uma fantasiada. Eu agora lembrei-me de um exemplo, por acaso não tinha elaborado no meu esquema mental para esta emissão, em relação a isto, junto à internet e a covardia que falámos no primeiro assunto. Olha, pois. Lembrei-me de uma altura, isto já para aí há 5 anos, em que, e eram pessoas próximas, até um amigo meu, que pessoalmente não me disse nada sobre certos assuntos. Mas depois eu via na internet, no contacto dele, escrito no computador, isto está mal, isto vai ficar mal. E depois, passados dias, é que eu vim a perceber que aquilo era a indireta sobre mim, mas pessoalmente nunca tinha dito nada, só depois da obra feita. As pessoas diretamente não conversam. Vão para a internet escrever, deixar avisos, ou insultos, ou indiretas. Sabe? Tenho ou não tenho razão? Nós somos ou não somos um país... De... Ai, como é que é a palavra? Fraco e covarde. Covarde e fraco. Exatamente. Eu não estou a dizer que está mal. Estou a dizer o que está mal é comparar com o resto da Europa. Dizer, ah, somos os mais covardes da Europa. Pois. A gente sabe lá, somos mais covardes. Pronto, este foi o nosso tema. Mais alguma coisa? Não. Este foi o nosso tema central. Nós agora vamos para números. Mais um registro. Isto foi, é uma notícia. São registros numéricos. E a notícia que saiu na sexta-feira, anteontem, são dados da Pordata, que analisa quase ao pormenor, quase não, é mesmo ao pormenor o nosso país, números relacionados com as pessoas, com o dia-a-dia das pessoas e com a demografia e tal. E dizem eles que quem, hoje em dia, quem recebe o salário mínimo, que agora vai subir, mas para já são 485 euros, ganha menos 12 euros do que em 1974. Isto descontando a inflação, como é óbvio, quando na altura um café custava 25 tostões, agora custa 80 cêntimos, 60 euros. 120 escudos. Estou a falar de cêntimos. Sim, está bem, está bem. Descontando a inflação. Portugal é o 6 países da União Europeia com maiores desigualdades de rendimentos. E um em cada 4 portugueses está em risco de pobreza. E, portanto, isto, tendo em conta a média do que se ganha e a média do que se gasta, o que eles querem dizer é que muita gente, não estou a dizer que é toda, claro, mas muita gente está, a nível médio, pior em termos financeiros do que estava há 40 anos. Onde é que está a surpresa, Joaquim Pereira? A surpresa está... Muitas pessoas deixam a culpa para a mudança de escudo para o euro. Não foi a mudança. Porque se nós, por exemplo, com um escudo, ou digamos com 1000 escudos, comparando com os 5 euros de agora, 1000 escudos dava para muita coisa. Agora, 5 euros, é ali meia dúzia de carcaças, 2 bolinhos e lá vão os 5 euros embora. É preciso vermos. São... Na maior parte dos sítios nem dá para a refeição para uma pessoa. Nada. Fora aquelas coisas do prato de dia, os almoços, quando fica mais barato. Eu noto bem a vida que fazia com o dinheiro que ganhava e agora, passados estes anos todos, ó filho, é estar ali a contar os tostões todos, que neste caso os cêntimos, porque senão já tenho a corda de pendurada. Malta, falta só meter lá o pescoço. A subida dos preços, a subida do custo de vida não tem sido... É, exatamente. Não tem acompanhado a subida do salário médio. Claro que aqui, não vou dar novidade para ninguém, acho eu. Eles aqui estão a falar de números e estão a falar de 360 mil pessoas que recebem o rendimento social na ereção, o antigo rendimento mínimo. E quase metade dessas 360 mil, ou seja, quase 180 mil pessoas, têm menos de 25 anos. Aqui não estão a falar daqueles que estão a receber isto e estão a ganhar outros tantos por fora, não é? Pronto. Mas isso são coisas que a gente já sabe, mas oficialmente não há registros. E quando oficialmente não há registros, cada um faz como lhe apetece e como mete ao bolso. Outra notícia de hoje, a última. Andamos aqui a saltar entre registro e notícia. Registro, agora vamos outra vez para uma notícia que me ficou... Deve ter passado ao lado da maioria dos leitores e pessoas atentas às notícias, mas esta ficou-me já de quarta-feira, de madrugada, no início da madrugada de quarta-feira. Eu vi esta notícia, meia-noite, uma da manhã, na rádio, e depois até escolhi para o programa de hoje. O que é que aconteceu? Aconteceu que na terça-feira à noite, Portugal, em futebol, não vamos falar sobre futebol, vamos já explicar porque é que estamos a falar sobre futebol. Portugal jogou na Dinamarca, num jogo começou às 8:15, e na mesma noite, terça-feira, 15 de outubro, havia uma reunião marcada no Partido Socialista, ia haver a realização da Comissão Nacional do Partido, em Lisboa, e que começou atrasada, declaradamente atrasada. Porquê? Porque é normal... Isto acontece quando há uma grande carga masculina nestes órgãos, ficaram a ver o jogo. Mas já vai havendo também femininas. E agora que... Não, não disse que era tudo, ela disse uma grande carga masculina. E agora está tudo com vontade de ir para casa. E isto foram palavras da ainda presidente do PS, Maria de Belém. Ela que vai... Você tem que estar atento a estas coisas. Não, não sabe nada. Políticas. Ela agora vai sair, já vai dizer ao António Costa que vai abandonar o cargo, então, depois do Congresso. O António Costa, o que é que é? É que é o candidato, e vai ser um líder do PS, mas para já é o candidato do PS às eleições legislativas, porque ganhou as primárias. Mas dentro do cargo, dentro do PS, o que é que ele é? Vai ser. Para já é o presidente da Câmara de Lisboa e é um membro do PS, mas vai... Ainda não é nada. Vai ser um líder do PS, mas isso eu é eu percebo tanto disto. Estava aqui horas a falar sobre isto. Era mal. Portanto, a Maria de Belém disse que é normal os homens chegarem muito atrasados e depois... A reunião ser bem mais curta do que o previsto, durou menos de uma hora, e por causa de um jogo de futebol. Ou seja, o que é que eles fizeram durante esse encontro que durou, como eu disse, menos de uma hora? Confirmaram as datas para a realização das eleições diretas, lá está, e a eleição da Comissão Organizadora do Congresso, que vai ser liderada por Joaquim Raposo. Depois disso, nenhum dirigente quis tomar a palavra, tal como a Maria de Belém explicou, porque estava tudo com vontade de ir para casa. Para comer uma espinha, porque não têm dinheiro para mais. Portanto, Joaquim Pereira, o que eu questiono é isto. É o facilitismo com que se faz estas coisas, que é do género. Os homens querem ver o futebol, deixem-nos ver o futebol. Está uma reunião marcada de um partido nacional para decidir. É que podiam ter discutido, iam discutir, supostamente. Agora ficou marcado para outro dia. Iam discutir bases para o orçamento do Estado, iam comentar outros assuntos do país, mas não, só se leu o papel que estava lá já previsto para a reunião por causa das eleições. Disseram amém, Depois já ninguém quis chamar a palavra, porque a reunião já tinha começado quase às 10. Faz conta que a reunião estava marcada para as 9 da noite, começou quase às 10. E já tinha começado muito atrasado, e depois os homens, e toda a gente, tinha tudo vontade de ir para casa, porque ficaram a ver o jogo de futebol. A reunião será no outro dia. Ela não vai fazer isto, mas a Maria de Belém e outras pessoas que não iam o jogo disseram, olha, vou ficar a ver a novela e agora vocês enrasquem-se. Não, vão fazer isso e eu também não faria isso. Mas eu acho isto de uma falta de respeito que eu, na minha cabeça, não encaixa. Está a reunião marcada. Muitas pessoas dizem, ah, é normal que ainda deixas ver o jogo de futebol. Para mim não é normal se está uma coisa marcada há não sei quanto tempo. Porque Portugal está a jogar em futebol, começa-se a reunião muito mais tarde e depois até se encurta, porque depois queremos ir para casa. Então se estivessem lá horas. É tal coisa, lá bem atrás. Regalias, tudo, deveres. Ah, se não for hoje... Daqui porque dizia, isto tem tempo. Eu não vi a cara da Maria de Belém, só ouvi na rádio. Eu faço ideia. Mas ela não devia estar muito contente, porque ela disse, ah, é normal, há uma grande carga, mas foi nos órgãos, e agora está nos órgãos, e agora está tudo com vontade para casa. Ela, não sei se chegou lá a tempo, mas calculo que sim, ela e outros que tenham chegado lá a tempo, começaram a reunião muito mais tarde, porque os homens ficaram a ver o futebol. Mesmo que, eu não sei se isso aconteceu, mesmo que antes já tivessem combinado a dizer, ah, vamos começar um bocado mais tarde, mas ao menos que se falasse sobre tudo o que estava previsto na reunião. Para não, que agora que... chega pouco antes das 11 da noite, ah, estamos com vontade de ir para casa e acaba-se a reunião. Para que é que eles estão ali a ser pagos pela malta? Eles têm de cumprir a sua obrigação. E nós vemos, muitas vezes, quando há aquelas reuniões na Assembleia, a maior parte dos lugares está vazio e os que estão ocupados... Depende da reunião, depende de quem, do tema, depende de quem está lá. Mas, de qualquer das maneiras, aquilo é emprego. Se tem coisa... Ah, bem, mas podem não estar lá, podem estar a fazer outra coisa do emprego. Eu isso não me ponho a mandar vir porque eu não sei. Não sabemos o que é que eles vão fazer nos bastidores. Agora isto, quando está uma coisa marcada e... Vamos deixar andar e começar quando nos apetecer, porque primeiro cabe o futebol, só depois é que vou para a reunião. Enfim. Por fim, vamos fechar com uma música, já há algum tempo que não fazemos isso, que também está relacionada com uma notícia com alguém... chamado Glen Campbell, cantor muito conhecido, sobretudo na América do Norte, do estilo country. Lançou, por acaso é a música que eu gosto. Lançou o seu último... Eu por acaso não. Lançou o seu último single, a sua última canção, o seu último videoclipe, teledisco, chamada I'm Not Gonna Miss You. Foi gravada já no ano passado com o produtor Julian Raymond. E o que é que esta música tem de especial? É que ele, na música, retrata o seu estado presente e futuro... De alguém que tem Alzheimer. A pessoa diz... A pessoa, o Campbell, o Glen Campbell, diz que está aqui, mas vai estar fora. Não vai ter noção das coisas. Já não toca a guitarra nem canta as canções dele. Vira-se para a esposa e diz que vai ser a única pessoa que eu vou amar e o único rosto que eu vou recordar. E mais à frente ele deixa a ideia de que já nem vai ter saudade das pessoas, porque já não vai haver nada... a aborrecê-lo, porque ele já vai perder a noção das coisas. E achei muito, até positivo, esta maneira de ele retratar a doença, ao mesmo tempo despedir-se do mundo da música, mas já achava, foi precisamente com música, com mais uma canção country de alegria, se bem que já não é muito animada, mas pronto, em que ele se despede do mundo da música e diz que já tem noção que vai ficar perdido. É uma música que vem do coração. É uma coisa assim, João Pereira. Não, eu admiro e aplaudo esta reminiscência que a Helena foi buscar enquanto está relativamente consciente e decente. É o Glen Campbell que vai fechar a edição de hoje com uma música I'm Not Gonna Miss You, para nós voltarmos daqui a 7 dias para 26 de outubro para a emissão 90. Muito, é para despedir? É sim, senhor. Então, muito boa tarde. No Facebook. Eu às vezes rio-me com conversas que eu sou acerca disso, mas, portanto, vocês tenham cuidado com Facebook, internet e essas coisas todas. São coisas úteis, mas sendo aproveitadas com utilidade. Portanto, muito boa tarde. E até para a semana. E ficou o Glen Campbell a dizer, eu não vou ter saudades tuas ou saudades vossas. I'm not gonna miss you. I'm still here, but yet I'm gone. Don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you. Gonna miss you. I'm never gonna hold you like I did. I say I love you to the kiss. You're never gonna see. I'm not gonna miss you.